O CD mais ouvido do norte do Brasil. É sucesso. E a prova desse sucesso, é claro que é você. DJ Rafa considerado. Aqui, tocando só sucesso. DJ Rafa considerado. Olha só, presta atenção. É só catucadão. É DJ Rafa, manda ver meu DJ. DJ Renan, Mocacho Benzi. DJ Rafa é uma coisa espetacular. O considerado DJ Rafa. Este toca pra caralho. Vamos lá, DJ Rafa. Bota no vermelho, camarada. A test of the emergency broadcast system. DJ Rafa considerado. Ai, ai, ai, ai, ai. DJ Cadu, o the best das produções. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha profissional, ela senta gostoso demais. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido. A última trombeta. DJ Rafa. Thank you.

Mixagem DJ Rafa. DJ Rafa. DJ Lohan que tá tocando. Tô com saudade, princesa. Hã? Como assim você tá terminando comigo? Eu não vivo sem você. Você tá louco nas pão de queijo? Tá ter... Alô, alô? Caralho, ela terminou comigo mesmo, mano. Mó tiração, mano. Vários anos dedicados a esse relacionamento, mano. Ela vem terminar comigo. Eu sabia, ela. Na hora que eu vou te abrir. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Vários anos dedicados a esse relacionamento, mano. Ela vem terminar comigo. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Vai correr na São Silvestre, porque atrás de mim você não vai vir, não. Como assim você tá terminando comigo? Aliança agora tá privada. Te amo, amor, tô com saudade de você. Como assim você tá terminando comigo? Eu não vivo sem você. Você tá louco nesse pão de queijo? Deixa ela pensar que eu tenho dela pra viver. Sofre com saudade, querendo me ligar. Mas eu queria ser feliz, você não quis colaborar. Você não deu valor, agora vem me procurar. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Você terminou comigo, achando que eu ia chorar. Pode ir pá. Pode ir pá. Primeiro ela falou que quer usar aliança. Depois mudou de ideia, aparecendo criança. Primeiro ela falou que quer construir família. Depois mudou de ideia, quer sair com as amigas. Não demorou, deixa ela pensar que eu dependo dela pra viver. Eu falei, então tá bom. Eu vou lá pro Guarujá, nós poderia ser feliz. Você não quis ajudar. Agora eu vou curtir, agora eu vou zoar. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Pode ir pá. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Quando posso. Te amo, amor, tô com saudade de você. Mais uma com a marca Eduardo da Mente. Falou com as músicas. Arregaçando o gravizão. Sofre com saudade, querendo me ligar. Mas poderia ser feliz, você não quis colaborar. Você não deu valor, agora vem me procurar. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Você terminou comigo achando que eu ia chorar. Pode ir pá. Pode ir pá. Primeiro ela falou que quer usar aliança. Depois mudou de ideia, aparecendo criança. Primeiro ela falou que quer construir família. Depois mudou de ideia, quer sair com as amigas. Não demorou, deixa ela pensar que eu dependo dela pra viver. Eu falei, então tá bom. Eu vou lá pro Guarujá, nós poderia ser feliz. Você não quis ajudar. Agora eu vou curtir, agora eu vou zoar. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Pode ir pá. Pode ir pá. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Quando posso. Eu não vivo sem você. Tá louco nas pão de queijo? Então demorou. Deixa ela pensar que eu dependo dela pra viver. Tô marejando pra cair com esse ano. Vou comprar ação no banco pra minha vida melhorar. Chama de banco, é especialista no assunto. Já que é trabalho em grupo, quero ver quem vai fechar. Toma banho de Xandão. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar. O prazer te dou um trato como nunca vão te dar. No sexo dou no show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. Te lambuzo e me arranha, quando beijo e passa a mão. Viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo. Pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma

que você quer me apaixonar. E o primeiro sinal é o brilho do seu olhar. Dizem que já me ama em segredo. Sou sua fantasia, seu desejo. Mais uma história de garotas que só querem achar. Mesmo que meus olhos digam que inovação. Te esquece do mundo e curte o momento. Billy Brasil. Como louco, desesperado, eu olho a foto que me mandaram no WhatsApp, mas na foto não tô com você. Estou tranquilo, eu sinto que o meu destino está contigo. Larga esse teu orgulho e vem fazer amor. Porque eu sei que tu queres o mesmo que eu. Fazer amor, seja onde for, a todo momento. Nesse lugar onde eu te encontrei, me basta um segundo, esse é meu mundo, a inovação. Depois da briga é bom.